Confirmando o posto completo, madame. Confirmando o posto completo, não sai. Thank you. Texas, you're going to Verona. chamar o telefone e usar o botão. Thank you. 2000 feet, and it's going to be 1-1, so that's the right, fine, I tried that for the right. Isso aqui é chegada com a região para o 050. Arizona 9. procedimento transmissor Salvador Pergunta 118 do sinal máximo. Ajuste no 011. 3290, há uma defasagem do setor oeste de Salvador. Mantenha em casa.